10 motorizado, decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 059. Confirma. Boa, 1567. Permissão Terra do Brasil. Roger, stand by, Chico. Standing by, 1567. Decolou 1-1, sem controle, 1-1 no 9935. 9935, boa noite. Boa noite, voo 1-9-0-1, decolou 9-6-4. Boa noite, contato, submantenha o nível 360 na saída da El Leda após bridge. Da El Leda, bridge 360, 1-9-6-0-1. Golf Mike Portiga. Firmando destino Guanabí. Estacionamento, 6259. Autorizado, chame táxi. Ah, tá. 1567, right to copy. Right to copy, go ahead. Clear to Brasília, flight level 360, right up is 017. After the coffee, when we 10, right turn. Arbo, departure, LFA, after LFA, fit position. Saldo departure 10935 and SCOG 5173. Clear to Brasilia flight level 360 via upper Zulu 17. Departure from runway 10, right turn. Arbo until LFA, after LFA, official. Departure control 119.5. Transponder 5173, go 1567. Feedback correct, report start up and pushback 1567. Report start up and pushback 1567. O Papá Golf Mike confirme apenas o estacionamento pista para colagem? Alterno 33, decimal 25, são 3897. Decimono, alterno 33, decimal 3897. Boa noite. Boa noite. 5 e aciona 5163. Cabo transponder 5163. A radial inicialmente do Papa Golf Mike seria 180? Com saída da El, ok? Saída da El, coordenação controle para prova direto. Na Baeté, livre acionar, chame a torre para o táxi. noite, então 3603, desça a via Mare até 2000, ajuste 1013, aguarde Electric Way, pista no zero, então 3603, acione identificação. Autorizado e tráfego, então 3603. Autorizado até o ponto de espera no 0, 1013, ajuste, táxi é Pátio Índia. No ponto de espera 118.62, no chanel 62 simbolado. Chama Recife agora na frequência 1251, alterno 3325, gol no 601. Tené 6259, decolado aos 22, sendo controle 119 decimal 35. 1935, obrigado pela volta, 6259. Salvador. Muito boa noite, o Xaner 6259, passa 2000 na Dael. Boa noite, contato, submantém nível 360 na série Dael, Leda após Eudes. Dael, Leda, Eudes, para o 360, 6259. Salvador, boa noite, Bono 273, seguinte da Serra para... No 273, aguarde cópia. Eu tô aqui no 273. Favor, tem que estar up, voo 1567, case to the number 8. 1567, clear, start up, report text. Report text to 1567. Bono 776, boa noite. Essa identificação, essa via, chegada na área até 2000, aguarde ali até que subiu, puxa no zero, Bono 776. Até o estúdio 2000. Puxa 6259, puxa minha agora Recife na frequência 251, alterna 33, desceu 125, puxa 6259. Secundária 133 decimal 25. Aguarde cópia. É o Leda Eudes. Será Abo Eleva Sagaz. 1186, está na frequência do controle. Chame 03, complete o final. LS, chame torre 1118, decimal 6. Muito obrigado, até daqui a pouco. Tá. Romeu Alfa, Fox, identificação, chegada ponto, vê se mantenha o nível 040, ajuste 1013. Quatro a bordo, cinco de autonomia, conquista, ok, seis, livre táxi para ingresso, 17. Boa noite, Torre Salvador, é DAN 3603, ILS de Mata Sintra. Boa noite, DAN 3603, está autorizado o pouso, vento 150 graus, 06 noite, cheque 3. Embaixo travado, de pouso na 10 para o DAN 3603. Go 1567, 114 aboard, 3 hours and 50, alternating company. Code point tower 1, on decimal 6 and QNH 1013. A drone to Inca, holding point 118 decimal 6, so go 1567. Golf Mike, confirme a radial dela para Guarambi. Ah, vai afastar no 185, após vai prosseguir direto em Guarambi, é isso? Ah, ok, sim. 273, cópia. Autorizado com fios 360, via Pesolão no meio, decola pista 10, curva direita, da Eoleda Bridge, controle 1935, aciona 5177. Autorizado 360 para curva direita, mantendo o Pesolão no meio, na seda da Eoleda Bridge, aciona 5177, controle 1935, volume 1835. Correto, 1273, champion. Sangue Zulu, agora de cópia, Léo. Enxame o solo, 21, decimal 9. 21, você vai ficar um pouco obrigado. Boa noite, solo Salvador, é Stan 3603, na sua escuta. 1567, line up and wait. Line up and wait, go 1567. Salvador tá 3, 603. Tá 3V03, Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, 7. O 940, cópia. Eita, dá, é o Leda, corrijo. Arbor, Elefa, Sagaz. A rota é Pesolu 21. Controle 1 no 935, aciona 5406. Autorizado então, no 1-1, chame quanto? Tango Gilé, Tango Zulu, confirme seu estacionamento. 3000. Sete. Controle 1935 e aciona 0253. Tango Zulu. Vê? Meu Alfa Eco Fox, vou ir direto Duna para o final do procedimento elétrico. Chame para o ingresso no centro. Afirmativo. Transferred now 1935. Thanks, bye. Bye. Control, go 1576 with you, and the best in 1500 now. Go 1567. Radar count test at departure, climate temperature level 360, Arbor Alepha after Ofito direct. Arbor Alepha, Ofito, and up 360 level, thank you. Alpha Echo Fox, Decimal 10 2000, autorizado final do procedimento LF em Duna. 2000, autorizado procedimento LF para 90, Duna, Alpha Echo Fox. Gol no 776, inicia redução para 1 no 709. Reduzindo o gol no 776 até o 770.